obrigado Pai Nosso que estás nos céus, por ter abençoado este nobre réu. Eu sei que é assim, que muitos querem o meu fim. Obrigado pelo amor de minha família em mim. Meu choro sai em meio à escuridão, chega às estrelas, mas sai do meu coração. E num raio de sol eu me angustiei, com uma lebre presa na armadilha que eu mesmo armei. Uma criança que no lago se batia, eu ria. O filho preso numa cruz, o sangue escorria. E era a paz que me traria, me acalmaria. Antídoto pra uma antiga ferida. Ainda choro por todos meus sonhos de infância, consumidos por meus anos de ignorância. Choro por todo aquele meu amor próprio, corrompido pela falta de amor ao próximo. Como eu choro por ter sido um individual sem compaixão, esmagado pela multidão. A minha trilha se confunde com o sol de minhas lágrimas, meu próprio sangue que manchou a minha estrada. Me encarei com vergonha e apavorado, até que eu tinha o dom, mas usei do modo errado. Aonde está minha graça, beleza da figura? O brilho de minha mente foi ofuscado pela loucura. Os anos passaram e levaram as minhas lembranças, deixando em minha dor, o ódio e a vingança. Essas feras hoje habitam em meu coração, e nele não há espaço pra alegre recordação. Em muitos livros de tábuas eu escrevi, muitos eu convenci, mas a mim mesmo não entendi. E minha sabedoria de Salomão se igualaria, e sabe um pouco mais, ultrapassaria. Não somente choro por tudo aquilo que eu fiz, mas pelos sonhos que tive e nunca eu vivi. Choro, mas sinto sempre alguém comigo. Todos me condenam, mas Deus me chama de filho. Ah, se eu pudesse então voltar atrás, toda escolha que eu fiz, tô na capaz. Mas o mundo não para. Ah, se eu pudesse então voltar atrás, toda escolha que eu fiz, tô na capaz. Mas o tempo não voltar. Mas hoje é minha linha divisória, um novo nascimento, uma nova história. Vou dando uma nova vida e uma nova data. A outra foi uma peça de teatro mal ensaiada, mas desta vez vejo a cortina subir. E o mundo ansioso pronto pra me aplaudir. Todas as coisas os homens desejam, mas só os guerreiros a conquistam. Esta é a certeza, o meu choro, uma pá. De noite ele durou, mas hoje a resposta, vejo aquilo que me restou. Deus, quando vi suas palavras eu chorei. Todos choram, pois cientistas nem profetas encontraram respostas pra tudo aquilo que se ouve e não se vê na TV. Pra tudo aquilo que eu sonhei e tentei esquecer. Poucas verdades, muitas mentiras. A influência de cultura de um mundo de hipocrisia. E assim cresce, eu choro e outros riem. Forças contrárias lutaram para me destruir, mas tô firmão, permaneci e vou até o fim. Matar ou morrer faz parte do jogo, longe de mim. Olhei pro monte, lá vi o meu socorro. Respeito e atitude ganhei, foi meu esforço. Da noite restaram apenas choro, pelos parceiros perdidos pelo desgosto. Chorei assim como chora uma criança, regando a flor quase morta chamada esperança. Quando eu ri, o mundo inteiro riu comigo. Mas quando eu chorei, ai, chorei sozinho. Agradeço por minha família que sempre esteve comigo. Por eles jamais estarei mais sozinho. Compreendi que pra cada dia de vergonha, ai, tu, dupla honra. Ah, se eu pudesse então voltar atrás, toda escolha que eu fiz,